9280, ajuste no 0 no 8120 graus, 10 nós, pouso autorizado, no 0. Livre pouso no 0, com 9280. Visual Web 5796. 5796, complete LS, chame a torre 1862, bom pouso. 1862, obrigado. 5796 na final, baixa a checada. Gol 9280, seu solo 05, mantenha o ponto médio da taxa que o senhor livrou a Eco, nos tráfego na Alfa. Vamos aguardar, gol 9280. Web 5796, o ajuste ano 0 no 8, aguarde a autorização de pouso. O Web 5796. Aguardando. Gol 9280. Gol 9280, siga o tráfego à frente, um rebozo da TAM, via Alfa e Juliette, o gate é o 4. Via Alfa e Juliette, 04, gol 9280. A 3178, a sua posição é a remota 14 do pátio principal, ingresse na Juliette. Ok, vai ingressar na Juliette, 0114. Web 5796, livre pouso na 10, vem até 110 graus, 109. Livre pouso 5796. 5809, centro da Charlie. Passa 185 e descida 150, acabou de passar, tá bom aqui no Mari. Objeto 5809, acione identificação, chegada Mari, desça para 2000 pés, altímetro 10018, reporte localizador. Chegada Mari, 2000, reportar no localizador, copiado 09. 57 no meio, no solo 09, táxi autorizado via Alfa e Juliette, o portão é o 02. Alfa Juliette para o 02, AB 671 no meio. Romeu Bravo Alfa Tango, acione identificação. Bravo Alfa Tango, contato radar, 60 milhas sudoeste de Salvador. Está sob vigilância da presente, tem condição de voar a proa de Conde? Proa de Conde, Bravo Alfa Tango. Salvador, boa noite, Stan 3152, passa 160 para 150, com informação de Charlie. Stan 3152, aciona identificação, chegada Mari, desce, mantenha 3.000 pés, 1018, ajuste. Mari, 3.000 pés, 1018, ajuste, pode falar direto, tá? Mantenha a Mari. Mantenha. Salvador 1805, boa noite, 170 para 160. Número 5, aciona identificação, chegada Mari, desce e mantém o nível de voo 050, boa noite 05. 050, bom, aí tem. Controle 105? Prossiga. Tem condições de fazer um pequeno desvio esquerdo aqui? Tem umas informações na chegada? Nativa, tá livre desvios, 1805. Certo. 805 reduz para 250 nós. 805 está reduzindo. localizador, web 5809. 5809, complete LS, deixa minha torre, 18612. 18612, obrigado. Oi, Salvador, muito boa noite, web 5809, no localizador está a 3 milhas de distância. Boa noite, web 5809, avistado o tráfego, o ajuste no 0 no 8, está livre o pouso na 10, o vento é 10 graus, 059. E o pouso 10, copiado 09. 07, informação Charles. Tá 3600, aciona identificação, chegada Mari, desse mantém nível de voo 050. Chegada Mari 050, tá 3600. Tá 3152, desça para 2000 pés, autorizado LS, reporte no localizador estabilizado. Desce 2000 pés, 3152, reportará estabilizado na SP. 1805, vai manter essa proa por mais quantas milhas? Agora estamos já na proa para Itape, então vamos manter até Itape. Ok, senhor, desça para 3 mil pés, ajuste o altímetro no 0 no 8. Número 3 na aproximação. Gente, reduzido no 0 no 8. 809. Tá até uma chuvinha leve aqui, bem em cima do externo. Gente. Número 4 na aproximação, mantenha está. Vai bater, eu tô 3600. No solo 26, táxi pela Alfa e Kilo, para o pátio 3, pátio de aviação geral, desembarque será feito nesse pátio. Aquilo no pátio de aviação geral é o pátio que está em freio de carga, não é isso? Afirmo, é o pátio 03. Tá ok, obrigado. Oi, boa, tá 3152, baixou e travou o final do X2 na lei. Gente, tá 3152. Continue na aproximação, aguarde autorização de pouso. O ajuste é no 018, tá 3152. No 018, prossegue aguardando. O Web 5809, continue o táxi pela Alfa e Kilo Pátio 3. Alfa e Kilo Pátio 3, copiado 09. O TAN 3152, tá livre o pouso na 10, o vento é 120 graus, 099. Livre pouso na pista 10, TAN 3152. Para 2000 pés, autorizado LS, reporte estabilizado. Vai parar. Só 60 para 50, tá 3600. Para 3000 pés, 1018 ajuste, reporte localizador. 3018, reportará o 3600. Jet 5809, só para acrescentar, a sua posição é a 07 do pátio 3, vai ficar parqueado à direita de um 727 da Total. Obrigado, posição 7, direita do Total, copiado 09. Estabilizou, 1805. 05, complete LS, chame a torre no 8612, boa noite 05. Boa noite. Solo Salvador, é o voo 9279. Instalador, voo 9279. Voo 9279, boa noite, aguarde a cópia para o Galeão, nível 360. Guardando, obrigada. O TAN 3152, no solo aos 30, libere a direita e mantém o ponto médio da próxima taxiway que o senhor vai livrar, devido a tráfego na Alfa. 7, TAN 3152. Voo 805, vai passar o marcador, baixo travado. Voo no 805, ajuste no 08, aguarde autorização de pouso. Aguardando. autorizado, descida para 2000 pés, ajuste 1018, está autorizado, Guilherme. 2000, 1018, autorizado. Zona 52, observe o Boeing da Webjet na Alfa, dê passagem ao mesmo e prossiga seu táxi à retaguarda do Boeing da Web via Alfa e Juliette para o Gate 10. Alfa, Juliette, Gate 10, confirma, via e foi o Web. Canal 6258. Bom dia, Oceania 6258, aciona identificação, chegada a Mari. Desça e mantenha nível de voo 050. Nacional 50, possibilidade de voar Itap. Autorizado, Itap. Autorizado, Galeão 360 nível. A decolagem é da 10, curva à direita. Subida da El, após da El Leda, após Leda DCT Bridge. Em bridge, intercept LP Zulu 10 até ESMAP e após, conforme o plano, o controle 120, decimal 8, acione 5-1-1-5, gol 9279. Autorizado 360, Galeão, decola da 10 na saída da Elveda, DCT Bridge, a primeira curva vai ser à direita. Controle saída 1208. E o transponder 5-1 no final, gol 9279. Correto, gol 9279, chame pronta para o acionamento e pushback.